na vida faço coisas, tento tudo, ninguém vê. Que eu só quero ter alguém que nada vai me dar maior prazer que viver a vida com você. Por mais que o tempo passe ao teu lado, eu quero estar na certeza desse amor. Eu posso e vou sempre, sempre ir mais além do que você pode imaginar. E pensar que eu não posso esquecer, mesmo assim tens amor pra me oferecer. Tão certo como dois e dois são quatro, nunca dez. Ver você em minha vida é como um novo eterno amor.